Eu sou a Super Peito e não vou desistir. Eu sou a Super Peito e não vou desistir. Eu sou a Super Peito e não vou desistir. E o dia também. Vai se despedir, seu filho da puta. E o dia também. Eu sou a Super Peito e não vou desistir. Vai se despedir, filha da puta. E o dia também. Vai se despedir, filha da puta. E o dia também. E o dia também.